E aí o caboclo já chega, já sabendo, ou o senhor olha na aura? Às vezes eu olho na aura e aí eu pergunto também, filho. Pergunta? Pergunto. Deixa, não estou aqui para fazer adivinhador, meu filho. Deixa, achei que já adivinhar, adivinho, mas não estou aqui para fazer adivinhador, não, meu filho. Já aconteceu de pedirem? Ah, já. E meu pai, o que o senhor tem a falar para o meu futuro? Não tenho nada para falar para Xuxê, não, meu filho. Deixa, quer o quê? Xuxê veio aqui para quê? Para ficar sabendo do futuro? Então, filho, não presta. Vai procurar outra casa. Que Xuxê veio aqui para resolver. Mas o que você quer saber daqui? Se quer saber daqui, vai lá consultar o Joráculo, né, meu filho? É, Tem o Joráculo para isso, né? Búzios. Tem, meu filho. Estão à disposição do homem, É, para isso. sim. Mas eu não estou nessa disposição. Estou aqui para trabalhar a saúde do filho. Para trabalhar. Para trabalhar, filho. Se for a missão, todo mundo que chega aqui para eu, na minha frente, que nem Xuxê, É. que nem meus filhos, que está na minha frente, eu olho como se fosse a minha missão, meu filho. E eu vou olhar para essa missão como se fosse o meu melhor. Às vezes, filho, eu não consigo ajudar o filho, mas não foi porque eu não quis. Eu olho para aquilo que acontece, para aquilo que está na minha frente, como se fosse minha missão. Essa é uma missão muito bonita, né? Deixa, filho, eu gosto de ajudar. Eu gostava de ajudar, filho. Eu não podia ajudar quando o cavalo meu estava assim no outro terreiro, porque falava que caboclo bafo, o caboclo não podia. Então, o caboclo fala que eu vou fazer, então eu vou esperar a minha hora. Eu esperei a minha hora quando o cavalo abriu o canjoadeira e eu falei, eu, caboclo girassol, deixo para fazer ajudador para os filhos. Não venho no dia de toque, né, que se chama. Venho no dia de fraternidade, de trabalhar Ah, para ajudar os meus filhos. com saúde. Com a saúde, que eu acho que saúde é importante para os filhos, não é, meu É. filho? Acho que o resto seja o cancha, né? Sim. Tendo saúde e tendo cabeça boa, meu filho, vocês vão longe. Saúde e cabeça boa. Saúde e cabeça boa, meu pai. Porque cada atividade pessoa perante o Senhor é uma missão e é a sua missão. Para mim é isso que eu acho. Se a gente aprendesse a ver as coisas desse jeito, né? Ah, meu filho, aí eu não precisava mais vir, filho. Né? Nossa. Mas vocês um dia vão fazer isso. Vamos. Ah, meu filho, vocês estão em caminho deste. Graças a Deus. Olhei pro céu, vi uma estrela correr. E nas pedreiras eu vi pedra rolar. Vi meus caboclos dançando na areia. Quando a sereia começou a cantarolar. E no seu canto ela sempre dizia que só queria ter asas pra voar, pra ir ao céu buscar estrela que brilha, paz girassol enfeitar o seu conga. Pra ir ao céu buscar estrela que brilha, paz girassol enfeitar o seu conga. Salve caboclo girassol. Te amo. O cheiro tá bom? Salve essas forças, você tá bom. Salve, meu filho. Deixa eu pegar os porcaria meu aqui, que não deixou meu topo a cheiro. Vou pegar. Você já foi, filho? Eu vou pegar. Muito obrigado, viu, seu caboclo, de receber a gente na sua casa. É uma joia aqui. É pra fazer ajudador, Jesus? Isso. Deixa eu parar com a chapucaria fazer ajudador? Faz. Deixa, então tá varendo, Jesus. Se for pra eu vir no terra e fazer ajudador de chifre arado, tudo, deixa. Faz ajudador de chifre mojo, Jesus. Oh, meu pai. Qual que é o nome do senhor? Deixa, me chamam de Caboclo Girachão. Caboclo. O senhor que escolheu esse nome ou deram o nome pro senhor? Deixa de vir, eu escolhi esse nome. É? Deixa, porque eu acho assim, girassol fumoso. Quando os enfiarados meu vêm aqui, eu falo tudo assim pra eles, que eu faço o plantador lá na Aruanda, que assim, pai girassol tem um jardim grande lá, eu faço o plantador de girassol. Que repejeita tudo meus enfiarados. Se crescer e virar pro sol, o caminho apontou certo. Se não crescer e não virar pro chão, meu filho, eu vou lá e tento de novo. O lixo já vai fazer assim, escolhedor de girassol, porque girassol sempre aponta pro chão. Ah. E se nós souber onde está a força de nós, né, meu filho? É. Aí ajuda assim na caminhada de Xuxei, né? Se souber onde está a nossa força. Deixa, se eu souber onde está a força de Xuxei, aonde apontar pra Xuxei, já que Xuxei já acha importante, né, fazer boiador, né? Então, que nem é xaxim, quando tem lá no meu imagem lá de Xuxês, que Xuxês fez assim, tem um show no meu cabeça. Sim. Deixa pra representar sempre, filho. Essa aqui, não é? Essa no meio, que tá do lado do mano pé na banca. É, acabou com o girassol. E você tava explicando o que a respeito da imagem? Deixa, que o show tá apontado no meu cabeça. O sol. Eu achei que os fios saber onde tá a direção cheta. Ah, pra cima? Deixa, olha pra cima, meu filho. E essas coisas aqui que tem na parede? Deixa achar uns instrumentos que os caboclos fazem o jardim dos seus trabalhos, filho. Ah, instrumento deixa, do trabalho? Qual que é a do senhor? Deixa o meu é essa. Como é que chama isso aí? Deixa chama maraca, filho. Maraca? O que que ela faz? Esse aqui faz esse barulho aqui, filho. Ah. Me lembrar assim, o que que acha que lembra? Como? Deixa lembra assim, ó. Lembra? Deixa. Deixa chão importante trabalho, porque chão que quebra a barreira, entende, filho? Ah, o som quebra a barreira? Deixa, o chão quebra a barreira assim, ó. O chão é uma onda, né, filho? É. Que vem assim, ó. Vai fazendo assim. Então qualquer chão que Xuxei juja, ajuda a fazer uma limpeza do canjuá, ajuda a fazer limpeza do corpo, entende, filho? Ah. Então esse caboclo faz assim, ajudador, muitas vezes no fio, que vem muito pejado de tabucá aqui, né? Vem tabucá, nós faz o limpador e acha faz ajudador. Deixa junta elemento, filho, ó. É? Ah. Ó. É, você entende. A fumaça do charuto junta os elementos. E a maraca faz o quê? Deixa, ajuda a fazer o limpador. Então se o filho tá assim, com muita dor na costa, assim, ó. É. Deixa aqui, deixa elemento que faz limpeza. É. Entende, filho? Sim. Deixa aqui, vai fazer esse barulho, vai fazer esse movimento aqui, Deixa vai fazer ajudador de desbloquear, deixa a energia que tá beijo aqui. Que não tem barreira pro som. Deixa não, vai longe assim, meu filho. Oh. Viu? Então deixa a Xixi ajuda. Tudo ajuda, meu filho, nos trabalhos. É? Deixa a Xixi ter boa vontade, filho. Só? Deixa a Xixi ter boa vontade e dá pra fazer ajudador de tudo. Você caboclo, lá na sua, no seu tempo da sua vida, usava essas, essas coisas? Eu já, deixa a índio sempre usa, até hoje. Até usa. Hoje, sim. Deixa usa. Deixa os elementos deles, né? Deixa arco e fecha, deixa maraca, né? Deixa tacape, deixa usa tudo, né? Mas deixa usa na ritualística e também usa na caixa, né, filho? É? Deixa não usa na caixa, deixa usa no ritual. No ritual? Deixa. Tem mais alguma outra coisa? Como que é? Ajuda a concentrar isso. Concentrar também? Deixa. Tem mais alguma outra coisa que é do senhor ali? Não, filho. Aqui não. Deixa pé na banca, deixa com a boca jaxiara, deixa a jurema. E aquele quadro ali é pintado do senhor mesmo? Deixa é, filho. Mas assim, não é, é o jeito que o senhor é? É esse mesmo? Me parece bastante, viu, meu filho? Parece bastante. O senhor morreu jovem? Não, filho. Ixi, foi muito longe, deixa. O senhor foi muito longe, quer dizer que o senhor ficou, assim, até mais velho. Deixa, até ter cabelo branco, assim, filho. Mas, assim, voltando um pouco pra ritualística, na hora que o senhor chegou, o senhor pegou a vela e passou, assim, na cabeça, por cima da cabeça. O que queria dizer aquilo? A vela amarela, né? Deixa a vela amarela, filho. Na verdade, eu tô fazendo uma projeção, né, filho? É? Deixa, eu faço aqui, ó. A xinxi, não vai ver com o olho da matéria. Ah, é? Mas aqui a xinxi, madiam, aqui tem um sol. Ah. Deixa a bota pra iluminar, onde eu posso aqui fazer ajudador dos fiarato tudo. Tem um sol aí. Deixa, xinxi, unja, às vezes, as pemba. Tem. Deixa, eu unjo bom. O senhor tem o ponto que o senhor risca? Às vezes eu tenho, xinxi, às vezes eu boto. E assim, pra gente estudar, o senhor podia mostrar qual que é o ponto do senhor? Deixa ponto simples, filho. Mas o senhor... Não faz inventador de nada, viu? O senhor não tem medo que os outros descubram? Deixa não, por quê, filho? Não tem nada que esconder. Agora, ah, o senhor vai pegar, entendi. Às vezes eu uso, meu filho. Ah. Outros pontos, mas esse aqui, esse é meu. Pra saber que é eu. Então os filhos já sabem. Deixa vai fazer o brilhador do sol, das esferas dele, né? É. Faz a cruz pra representar o fé e fecha, meu filho. Ponto, deixa que eu faço, deixa pra esse é seu ponto. Deixa, mas às vezes o filho aparece aqui doente, filho, eu risco aqui, deixa um mandala de saúde. Olha. Risco mandala de saúde, mando o filho entrar e faço limpeza dele. Acha buraco assim no dois lados de Xuxês, né? Do mundo espírito e do mundo. E essa mandala pra cada um tem um? Não, filho, essa chão específica já assim. De trabalho, por exemplo. Deixa que eu faço assim, do arcanjo Rafael. Olha, como é que o senhor aprendeu? Acha lá em cima no estudo, né, filho? É? Deixa. O senhor entende da escrita magística? Um pouquinho só, né, meu filho? E aí, entendendo disso, o senhor que decidiu os elementos que o senhor ia colocar junto pro propósito que o senhor quisesse alcançar. Entendi. Isso mesmo, filho. Não, mas fez? Vem aqui, fio que não é da nossa fé, sabe? Então a gente vê um fio, né? Que não acredita nessas coisas aqui e ainda fica farando, né? Aí o pai fará assim, ó, porcaria. E Xuxês tudo é porcaria. É. Xuxês, o pai vai fazer aqui um trabalho aqui, de mandala, já que Xuxês não gostava dessas outras coisas. É. Mas aqui também serve para isso, entende, filho? Então afirmo aqui, faço a mandala, coloco meu fio trabalha aqui, nós fazemos as limpezas e ponto. Já simples, filho. Mas essa mandala, então, ela tem, assim, um fator que, através da geometria sagrada, ativa alguma coisa Ixa mesmo, filho. Xuxê farou a parava xeta. O pai não chafará as paravas de Xuxê, mas deixa que Xuxê farou aí, Xuxê metia chagada. É. É essa que o pai usa. Ixa, assim, e ela é infinita, né, meu filho? Tem muita informação dentro disso. Tem? Nossa. Vai lá, luz. Volta no tempo, meu filho. Volta lá nas pirâmides e vê o que tá escrito lá. Claro, no tempo do Egito, né? Ixa, já tá tudo... Ih, filho, tem mais pra trás, mas já desde lá que nós fazemos o estudador. Tá certo. E aí, esses elementos aí na sua mesa? Como é que o senhor foi vindo, foi ensinando o aparelho seu, o que, que o senhor queria? Como é que foi isso? Ixa, acabou com o girassol, sempre gostou de trabalhar com as coisas mais simples que tem, entende? Como o Xuxê, assim, não trabalha no tempo, né? Não trabalha assim na mata, né? Ah. Trabalha aqui no chão E se incomoda? De pedra. Não, filho, eu acho assim. Não, onde eu tenho que chegar? Onde esse pai tem que vir pra chegar de ajudador? Hoje vem. Por que que as pessoas têm ideia de que caboclo é sempre brabo? Eixa, porque nós fomos, né, filho? Deixa a gente vir fazer porcaria aqui, eu tá com o peito nele. O cheiro não veio, eu cheguei cá, deixa em Vera Cheja, meu. É. Deixa a porcaria, eu cheguei o caboclo assim. Eu não cheio já, eixa. É. Deixa já tá apagado. Acabou Vera faz tempo ali, não já, filho? Acabou. Deixa então, o fio veio aqui acender. Não e, era? O fiarado foi dormidor, filho. Mas tem importância, então? Deixa, o pai gosta. Porque é uma força a mais pra eu usar. Ah. Mas isso, meu filho, não impede do meu trabalho. Ah, entendi. Deixa, cada um deixa, usa um trabalho diferente, né? Mais uma ferramenta. Deixa assim, deixa as paradas de chuchês aí. Sim. Deixa a pedra, o pai faz usador, né? Cada uma tem um funchão, filho. Tem. Cada uma tem um funchão. Essa aqui. Chama granada? Essa aqui teu pai tem também. Essa que o senhor tinha pegado é o qual? Essa aqui? É. Essa chama obsidiana, filho. Ah. Ela serve pra quê? Olha, filho, essa dá pra tabucar aqui. Essa é o bichichão. Ah, é? Filho que tem muito problema de obsessão. Obsessão? Deixa, filho. Mas o que ela faz a pedra com a obsessão? Deixa, faz limpador astral, filho. Puxa? Puxa. Ah. Deixa aqui, o bicho é um elemento importante dentro do Umbanda, filho. Muito importante o Xuxê saber do cristal. Deixa um cristal, meu filho, equilibra um fio. Ah. Xuxê não tem vários pontos no capuchinho, no corpo de Xuxê? Chakra. Né? Tem. Tem? Tem. Esse ponto que Xuxê tem, né, filho? Esse corresponde a uma energia. Quando um desses não funciona, e Xuxê tem até lá no pé, viu? Xuxê não tem xoxete, não. Xuxê tem mais. Tem por tudo, né? Deixa, tem. Então, assim, quando esse assim, esse não funciona, né? Um daqui de cima também não tá fazendo funcionador. Ah. Então, se Xuxê deitar meus fios, né? Como chama aquilo que nós usamos aqui para deitar os fios? Maca. Deixa. Maca. Maca. Né? Xuxê vem e coloca um cristal, cada um correspondente. Ah. Aquele chakra que precisa ser trabalhado, meu filho, é só Xuxê fazer alinhamento energético no fio, por aqui, ó. Você vem no cabeça dele, estende o teu mão, canaliza a energia pra sair daqui, ó. Ah. Alinha aqui, tá todas as pedras aqui, se ativa a força dela, ponto, meu filho. Meu fio sai bom. Eita. Mas pra isso, meu filho que tá deitado tem que estar receptivo a essas forças. E todo mundo tem o chakra igual, né? Todo mundo chato. É igual, filho. E as pedras são sempre a mesma? Não, varia, filho. Vai mudando, já. Por causa da necessidade da pessoa. Deixa. Por causa da necessidade. Se o fio, por exemplo, tá assim, aqui, ó. Peito aqui de Xuxê escadíaco, né? É. Então, se tá assim com o fio, assim, com o peito muito oprimido, por exemplo, meu filho, nós fazemos trabucador com duas pedras. Uhum. Deixa a bota pedra roja e pedra verde. Uhum. Pra fazer equilibrador. Entende? É, então, bota pedra verde e pedra roja. Deixa podido botar aqui também pedra juno, garganta. Ah, é. Nossa, isso daí o senhor não sabia, né, lá na época de índio, sobre o cristal. Enfim, o índio sabe muita coisa, viu, filho? É? O cristal é da natureza já, né? Deixa, filho, você acha cristal na pedra, né, filho? Assim, né? Levanta a pedra, você acha cristal? É. Entendi. E o senhor, assim... O que que a linhagem do caboclo tem como missão na Umbanda? Fio, eu falo assim pro eu, tá? É. Meu bichão aqui é ajudar os fios a ficar bom. Tá bom? Deixa, tá assim com ruim aqui no Costa, é. Né? Chitaruim do Costa, o pai faz ajudador. Chitarui do pé, o pai faz ajudador. Entende, filho? Sim. Deixa eu uso todos os elementos da natureza para ajudar meu filho. Deixa faz em pasto, sabe o que é em pasto, né, filho? Não. Deixa pega assim, ó, a jeva, cura, baixa assim ela e põe. Aqui na. Deixa, faz o pomada, faz o álcool do pai. Entende, filho? Ah, o senhor que eu vi ali, o senhor que cria os remédios. Deixa, faz uma um chão, né, com a jeva, né, meu filho? Ah. Outra força da natureza que tem que ter como entendedor os filhos. Os filhos? Sim, são seis. Mas vocês trazendo não tá bom já? Ah, filho, pra que guardar tanta coisa, né? Ah. Tem que expandir, filho. Tem que colocar em paca. Já pensou se o pai um dia não podia vir mais? É. Deixa aqui, meu cavalo vai lá para o Anga. Bom, acabou com o girassol, não tem mais. Ninguém mais sabe fazer o remédio. Deixa como faz, para tudo, filho. Entendi. Não, não podia do pai, não pensador, sim. Claro. O pai é querido ensinar os filhos. Mas é, o senhor faz, né? O senhor passa tudo. Que eu sei. Por exemplo, passa um banho que o senhor acha que é bom assim pra mediunidade. Mediunidade, filho? Deixa as mexer em boldo, filho. Boldo. As mexer pegado boldo assim, botado assim bastante água. Bastante água, filho. Água comunicador, né? Deixa entre os dois mundos. Pegado boldo, assim. Xixi mexer quer trabalhar a mediunidade. Assim. De crescer, de evolução, tem a jeva boa para isso. Ah. Mas se o Xuxê, por exemplo, vou pro terreno fazer tabucador, né? Então se o Xuxê pega aquela jeva assim mais próxima de, do guia, por exemplo, acabou com guiné, alequim, boldo, erva aqui, rasteira assim, ó, hortelã, entende? Então junta assim, faz o banho, né? É. Misturado com a mão, deixa lá, cabeça para baixo. Deixa. Banho assim, deixa pra sentir energia fumosa, né? Se você pegar, dá roja branca, meu filho. Roja branca muito fumoso. É? Roja branca calma, traz serenidade. Deixa faz ligação com o seu aqui, ó. Entende? Seu interior ali. Deixa. Então, o senhor tava falando da missão do caboclo na Umbanda. O senhor vem com a intenção da cura. Deixa a cura, filho. Então, pode-se dizer que cada caboclo vai vir com uma intenção? Podido, chefe. Uma porque proposta? Tem caboclo que trabalha o trabalho, né, filho? E já vai fazer a abertura de caminho. Não que eu não faça, eu faço também, meu filho. Faz? Se vem o filho aqui, pai, girassol, que nem escuto toda segunda. Deixa, pai, girassol. Deixa, não tem tabuco para eu, não consigo nada. Deixa, meu filho, vamos abrir essa aura para tá isso, né? Então, assim, o pai trabalha. Chip X, assim, deixa ajudar o filho a ficar bom com patão de xuxês, né? Deixa assim ajudar o fio a ir bem com escola de xuxês. O pai faz tudo, fio. O que podido fazer ajudador, o pai fazia. O pai não fazia bagunça. Deixa não gostada. Por quê? Porque tu não acha certo isso, né? Dá um exemplo aí de bagunça. Deixa tomar banho o paixinho pra pender o outro. O pai não gostava. Ah, amarração. Deixa pai não gostava, deixa. Assim. Tem gente que vem com a habilidade de ver os espíritos, mas isso desenvolve com o tempo. Tem gente que não vê assim já quando nasce, né? Vai desenvolvendo com o tempo. O que, que o senhor acha assim, que é bom para desenvolver a abertura do terceiro olho? Prática, banho, o que o senhor diz? Fio, é tudo um contexto de xuxês. Importante xuxês fazer aquele respirador, sabe, filho? É? Um meditador, não é assim que fará? Sim. Meditação. Deixa faz muito ajudador, filho. Ah. Mas só que os filhos, né? Os filhos, não tem que achar que tá fazendo inventador. Porque Xuxê já acha que tá fazendo inventador. É coisa da minha imaginação. Não, filho, não é. Xuxê é criado alguma coisa aqui quando vocês estão fazendo uma meditação. É Xuxê Parabacheta, né? Xuxê tá fazendo assim. Já veio no mente seu? Tenta refletir o que veio no mente seu. Ah, mas veio uma porcaria. Se veio uma porcaria no meu mente, é porque você tá conectado com a porcaria. Deixa xixi um xixi. Como é que eu vou ver os espíritos se eu não tenho essa habilidade? Deixa vem através do quê? Glândula pineal. Já ouviu falar disso, né, filho? Já. Deixa então. Aqui dentro, no cabeça de xixi, tem essa glândula pequena. E acha que interessante o que tem dentro da glândula de xixi. Cristal, meu filho. Ô, louco. Para xixi ativar a sua glândula, xixi tem que fazer meditação. Uhum. Xixi tem que fazer meditação. tudo, meu filho, deixa o corpo humano, né, essa máquina de Shunsheiji aqui, ela é perfeita. É. Shunsheiji aqui com os modos de vida de Shunsheiji aqui, xintoca tudo. Xintoca. Você acha que as coisas que a gente come e bebe afeta? Para mim, como índio, afeta a Xin. Para mim, a Xin afeta. Ah. O pai sempre fala isso. Shunsheiji tem que comer mais coisa aqui, faz bem a Xin, ó. Que faz é assim, ó. Da terra? Da terra, eixa, filho. Não é essas porcaria que vocês compram hoje. É? Isso não é bom, filho. Isso faz mal. Até deixa o corpo assim mais receptivo pra energia mais sutil. Deixa. Quer trabalhar o seu mental, filho? Ah. Toma clorofila pura todo dia de manhã. Que isso? Toma clorofila pura. Sabe fazer clorofila, meu filho? Não. Deixa a clorofila, deixa, tem que pegar as plantas mais verdes. Mais verde que tem. Deixa, então vamos falar uma planta mais verde. Mais que verde. Tem. Deixa. O couve. É. O couve é verde, não é, filho? É bem verde. Então, o Xuxê pega o couve, deixa botar assim um pouco de água, deixa. O Xuxê hoje usa aquela que gira, né? Sim. Mas se o Xuxê fizer assim, ó, o couve, pegar o pilão, filho, o pilão, e fazendo assim, ó, é, no couve, ela vai soltando um chumo. Aquele chumo é clorofila. Oh. Se o chefe fazer tomada ou clorofila, deixa, vai fazer. Tomar um suco então de couve. Deixa, não é chimbeixa, açúcar. Açúcar. Não, deixa, deixa com carinha, meu filho. Nada de melado, tem que tomar puro, filho. Então, deixa, tem que fazer cara feia quando tomado, filho. É? Não. Deixa, não vai nada dessas porcaria de chunchê. Vocês gostam de botar coisa da terra, né? A planta, sim, oferece o que é melhor pra chunchê. A planta oferece isso, ela dá o melhor dela pra chunchê. E dá para aproveitar, filho. Deixa chunchê achar. Deixa assim. Não é assim de fazer ficar bonito aqui, né, filho? Deixa. Mas isso vai fazer ajudar a dona chunchê a mastigar melhor. Entende, filho? A engolir melhor. Isso filho, o quê? Assim, ó. Comendo as coisas mais naturais. Certo. Ai, sim, claro, claro. A gente vai assim se harmonizando com a nossa espiritualidade. Porque a natureza é uma extensão da espiritualidade. Com certeza, meu filho. E é melhor que o índio fazer. Então, filho, nós vivemos lá nas matas, graças à força maior, o Criador maior, né, colocou nós, que deu essa oportunidade de nós ter. E por que eu vou guardar isso para mim? É. O meu propósito, meu filho, é colocar isso à disposição de Xuxês. Usa quem quer, mas tem que usar com sabedoria. Com sabedoria. Por que, senhor fala? Meu filho, não adianta a Xuxê fazer uma coisa por fazer. É. Não adianta. Você tem que fazer algo para te ajudar. É. Né? Mas que também Xuxê possa promover ajuda para o outro. Entende, filho? Sim. Claro. E aí, vocês trabalham em conjunto com outros espíritos da Umbanda? Eu trabalho, filho. Com quem? Eu trabalho com os Lebara. Já viu Lebara? Exu. Exu, trabalho com o Lebara. Quando nós não podemos entrar no fundo, chama o Lebara entra. E trabalho também com essa peito velho. Mas o que, que eles fazem que o senhor não pode fazer? Bom, o senhor falou deixa, que filho, ele às vezes eles precisam baixar a vibração, né? É. E nós, cada um tem uma função, meu filho. Ai. Cada um tem uma função. O Lebara tem essa função. É ele que vai lá. Deixa ele sabe, ele está acostumado, né? Deixa é o mundo que ele vive, filho. Então se precisar baixar a vibração, eu até baixo, meu filho. Porque deixa me escala, né? É. Eu subo e deixo. Deixa, é, né? Mas ele tem a função dele. E eu também quero que o Lebara cresça, que o Lebara alcance. E o preto velho, o que o senhor pede para ele como ajuda? Ah, preto velho, deixa orientação, meu filho. Às vezes, né? Orientação, meu filho. Né? Deixa o preto velho é bom para dar orientação. Mas e... o senhor não tem orgulho? Filho, chininho queixa. Tipo, ah, eu vou pedir pro preto velho, eu sou melhor. Não, deixa. Sabe o que eu tenho? Deixa vontade. Deixa, vocês chamam aqui. Pra mim, filho, é um prestígio trabalhar com o preto velho. Eu aprendo muito, filho. É? Filho. Eu sou um índio, filho. Acabou, né? Venho, faço meu tabuco aqui na terra. Tô toda segunda-feira neste canjoá, fazendo atendedor dos meus filhos. Né, escutando meus filhos e falando com os meus filhos. Mas às vezes os meus filhos precisam de algo. Então eu vou lá nas coisas do peito velho e busco inspiração. Oh. E busco inspiração. E eles nos dão, né, filho? Vocês trabalham assim, é uma banda só. É fechar a Umbanda, né, filho? Uhum. E nós também temos à nossa disposição os doutor. É? Doutor. Doutor, filho. Doutor que foi? Doutor aqui na Terra. Uhum. Sabe, filho? Que hoje é Exu, que hoje acabou. Não, filho. Este é a corrente de doutor Bejeira de Menezes. É uma os delas. Os médicos do espaço. Uhum. E ajuda muito a nós. Às vezes ajuda? Eu tô... Ajuda, filho. Às vezes eu tô dando um consulta, o filho tá com uma dor, o doutor fala, ó. Deixa tá se puxando, tá pinchando o nervo ciático, né? Que o chuchês tem muita dor nos costas, né? É. Deixa tá pinchando, deixa faz puxador do banco. E outro que o pai também tabuca é com os fios de olho puxado. Vamos orientar. Deixa. Acha, como que eu tiro a dor de cabeça de um fio? E aí, acupuntura nele? Não. Doim, filho. Aqui doim. Tem... Técnica de massagem, meu filho. Olha. Deixa, pega ali num ponto ali. Deixa. Próprio. Deixa tudo como eu falo, filho. O chunchês tem uma perfeição no vida de chunchês. É um desenho energético. Se toca no lugar certo. Se tocar no lugar certo, desbloquear a energia, meu filho. É. Ponto. Tá certo. Mas por que o senhor tem que chamar um outro espírito, se o senhor já é espírito e consegue ventar a dor? Meu filho, nós trabalhamos tudo em conjunto, não é? É. Se o mano chegar do meu lado e te falar, por que, que eu vou dar as costas para o que ele está falando? É. Não, filho. Só aqui que faz sentido. Só chuchês que inventa essas porcarias aqui, meu filho. Só chuchês. Não, mas a gente quer saber uma coisa, tipo assim... Caboclo vem atender eu, por exemplo. O senhor tá vendo a minha aura, tá vendo o meu corpo, o meu espírito, tá vendo tudo. Não basta. Se eu não conseguir ajudar a chunchê com o que eu tenho, eu vou procurar ajuda, meu filho. Ah, então tem ocasião que o senhor não consegue. Não, às vezes o fio não tá pronto. Aham. O fio quer ajuda, mas não quer abrir. Entendeu, filho? Então a gente acontece. Não que eu não seja capaz, eu tenho minha capacidade. Claro. Mas eu também tenho uma coisa chamada humildade, meu filho. Claro, quando não alcança a sua competência. Deixa, eu vou procurar ajuda sim, meu filho. Se for a missão, todo mundo que chega aqui para eu, na minha frente, que nem Xunxê, que nem meus filhos, que está na minha frente, eu olho como se fosse a minha missão, meu filho. Oh. E eu vou olhar para essa missão como se fosse o meu melhor. Às vezes, filho, eu não consigo ajudar o filho, mas não foi porque eu não quis. Eu olho para aquilo que acontece, para aquilo que está na minha frente, como se fosse minha missão. Essa é uma lição muito bonita, né? Deixa, filho, eu gosto de ajudar. Eu gostava de ajudar, filho. Eu não podia ajudar quando o cavalo meu estava assim no outro terreiro, porque falava que caboclo bafo, o caboclo não podia. Então, o caboclo fala, o que eu vou fazer? Então, eu vou esperar a minha hora. Eu esperei a minha hora, quando o cavalo abriu o canjoadera, e eu falei, eu, caboclo girassol, deixo... Para fazer ajudador para os filhos. Não venho no dia de toque, né? Que vocês chamam. Venho no dia de fraternidade. De trabalhar para ajudar os meus filhos. Com saúde. Com a saúde. Que eu acho que saúde é importante para chuchês, não é? É. Acho que o resto vocês alcançam, né? Sim. Tendo saúde e tendo cabeça boa, meu filho, vocês vão longe. Saúde e cabeça boa. Saúde e cabeça boa, meu pai. Dá um exemplo de uma pessoa que tem cabeça boa. O que, que ela faz? Cabeça boa, fio, compreende. Cabeça boa, enxerga longe. Uhum. Cabeça boa, reconhece que está errado e começa de novo. Cabeça boa para eu, filho, é fio que sabe que vem aqui e fala assim, pai, dá caminho para eu não estou conseguindo sozinho. Ajuda eu. Cabeça boa, eixa. Cabeça dura é o quê, filho? Cabeça dura não vai te fazer tudo isso. Não. Cabeça dura vem aqui e acha que acabou, faz pra eu. Não, filho, não vou fazer nada pra chuchê. Faz chuchê, chuchê, vou chuchê mesmo. Ah, não, filho. Não dou. Ué. Dou pra ele mim. Vai falar que o senhor não é bom. Não tô aqui pra agradar, meu filho. Tô aqui pra tabucar. Tabuquei e deixa meu sentido. Não dou aqui pra dar as coisas pros meus filhos, não. Meus filhos tudo me conhecem. Quem passa com eu, ou gosta de eu, ou não gosta de eu. É. Deixa, filho, não faz empotador. Pra mim faz empotador. O que eu podido fazer com o filho? Claro. O que eu podido fazer? Se o filho fazer melhorador, que bom, meu filho, fico feliz. Uhum. Aí os filhos vêm aqui, ai pai, tem tanto que agradecer, chuchê, não tem nada que agradecer eu, filho. Oh, Não, eu sou um grão de areia, meu filho. Não sou? Xuxente aqui ao mar, eu sou só o grão, eu falo isso para os meus filhos. Como eu farei, o máximo que eu faço por todos os filhos é plantar um girassol. Deixa o girassol crescer, apontou para o sol, tá no caminho certo. O girassol não cresceu, vai girassol, baixa a Nutella. O que, que é, meu filho, que está acontecendo com o xuxente? Porque cada atividade pessoa perante o Senhor é uma missão e é a sua missão. Para mim é isso que eu acho. Se a gente aprendesse a ver as coisas desse jeito, né? Ah, meu filho, eu não precisava mais vir, filho. Né? Nossa. Mas vocês um dia vão fazer isso? Vamos. Ah, meu filho, vocês estão em caminho desse. Graças a Deus. Ô, seu caboclo, o que, que o senhor aprendeu na última encarnação como caboclo, com a natureza, que o senhor vê hoje a gente nessa vida tão ocupada e corrida da cidade, às vezes não temos a oportunidade de aprender e foi válido para o seu espírito? O que, que a natureza ensinou, senhor? A natureza espera nós já a ter paciência, filho. Você já viu uma árvore nascer um dia para o outro? Não. Não. Se eu preciso de um remédio, eu preciso plantar aquela erva. Aquela erva não nasce de um dia para o outro, eu tenho que esperar. Sim. Então, elas me esperaram, assim, a fazer... Me ensinaram, né, filho? A fazer o esperar, a ter paciência e a usar o melhor que Deus dá para nós. Sem matar e sem destruir. Se eu uso uma planta, eu planto outra. Eu falo isso para os meus filhos. É? Já vai fazer o ajudador. Se você não viu meu jardim lá na frente? Não. Tem um jardim meu lá na frente. O senhor que fez? Deixa aí, botado o meu filho de Oxóssi foi lá botar a mão para nascer bem. É? Deixa. Aí nasceu o manjericão. Quando tá brincando aqui, vejo o fio beijado, minha filha vai lá, pega para eu, bota manjericão que eu vou fazer limpador. Deixa eu ver um fio aqui que tá assim com um egum encostado, filho, daquele egum bavo, sabe? Deixa o espírito que encanou ali, não quer ir embora, filho. Vai lá pegar o peregum, meu filho. Tá escânfora pro pai, você vai ver se achar coisa ruim no chá de xuxê. Ainda dorme a noite toda de fio. Ô, meu pai. Deixa. Então, assim, Deus deu, filho, a natureza pra nós tirar proveito, mas também saber respeitar. Então, uma árvore, filho, demora anos. Muitos anos para ela ficar grande. Os índios da sua tribo usavam flecha, né? Deixa eu já, assim, filho. Para caçar, naturalmente. Para caçar e para se defender, meu filho. Eita. Porque na época que eu vim, quem tava vindo para cá era os caramuru. Ah. Deixa, estavam vindo para cá. Quando eu tava aqui ainda, os caramuru tava chegando aqui. Isso. Então usou para defender. É outra raça de índio mais brava. Deixa não, o caramuru é xuxê assim, meu filho. Os brancos, é? Deixa, caramuru, deixa. Ô, meu pai. Vocês não tinham briga entre índios? Ah, filho. Aqui onde eu tava habitado, eu até que não, filho. Não. Mas às vezes, né, tinha assim um querendo pegar o que é do outro, né? Mas até que índio se respeita muito, viu, filho? É. Deixa. Tinha sempre uma razão assim, baseada em cultura apenas, né? Deixa, palavra boa, filho, cultura. Eu perguntei isso porque, assim, como que vocês praticavam o ritual de tirar a vida de um animal? O que, que o animal representa para vocês? Porque vocês precisavam se alimentar. Então, filho, o pai, quando estava aqui vivo, só comia fruto, semente, raiz. Ah. A cultura meu era assim, respeitar os animais. Mas, quando tinha que caçar um animal, nós sempre fazia o agradecedor por aquele animal. Entende, filho? Sim. Fazia o agradecedor por ele estar doando a carne dele para fazer o comida. É. E respeito, filho. Animal. Claro. Mas vocês não tinham esse exagero de dizer que meu animal vai sofrer, não vamos matar. Se é para comer... Filho, flecha ligeira, já ouviu? Já, acabou. Deixa, já ouviu falar do caboclo de flecha ligeira? É uma flecha só, meu filho. Acerta onde tem que acertar, não tem sofrimento. Ah, é mesmo. Entende, filho? Nossa. Então, para ser flecheiro, tinha que ter o dom, assim, da pontaria certa. Com certeza. Com certeza. Tem que acertar no lugar certo. Senão vai criar sofrimento. Para que se quer sofrimento? Nossa. Nós não queremos alimentar do sofrimento, né, filho? Certo. Mas os animais foram colocados na terra para comer, né? Para quem come, né? Para quem não come, não. É. E não essa barbaridade que fizemos com tanto abatedouro, Um tanto consumo desproporcional. Ixi não, ixi é a vida de Xuxês hoje que leva. Por isso que eu falo que Xuxês não come coisa boa. É. Ixi, vai lá ver a aura de Xuxês do lugar que Xuxês falou. É. Ixi. O bicho tá sofrendo, né, filho? É. Nossa. O bicho tá sofrendo. Tá sofrendo. Bom, então voltando um pouco mais assim pra cura, o que que o senhor acha que leva uma pessoa a ter um desequilíbrio físico? Seria o desequilíbrio espiritual que acontece antes? Antes de acontecer o espiritual, meu filho, eu acho que vem mais a gemoção. Aham. A gemoção, filho. É. A gemoção faz a gente ficar muito doente, sabe? Ixi. Um fio muito amargurado, né? Esse Xuxa já viu, você pega lá a palavra amargura, não é? Sim. Deixa, tira lá a palavra lá. Tira uma e põe outra. Amargura. Ah. Deixa, entendeu, filho? Sim. Xuxa tem lá. Eu prefiro viver amargo, né? Do que amar. Então, se Xuxa trocar seus pensamentos ruins, meu filho, seus sentimentos que te fazem sofrer com coisa boa, você cura de muita coisa, meu filho. Cura. Cura, filho. Cheia da ordem. Tudo isso que você vê aqui funciona um segurando o outro, filho. Um órgão pichija do outro, uma perna pichija. Tudo interligado. Tá, tudo. E aí se você não tá bem daqui, meu filho, não vai estar bem nas outras coisas. Aí começa a não funcionar as coisas. Claro, claro. E aí o caboclo já chega, já sabendo, ou o senhor olha na aura? Às vezes eu olho na aura e aí eu pergunto também, filho. Pergunta? Pergunto. Deixa, não estou aqui para fazer adivinhador, meu filho. Deixa, achei que já adivinhar, adivinho. Mas não estou aqui para fazer adivinhador, não, meu filho. Já aconteceu de pedirem? Ah, já. E meu pai, o que o senhor tem que falar para o meu futuro? Não tenho nada para falar para Xuxê, não, meu filho. Deixa, quer o quê? Xuxê veio aqui para quê? Para ficar sabendo do futuro? Então, filho, não presta. Vai procurar outra caixa. Porcaria. Deixa a porcaria, filho. Não, filho, não tá certo. Não. Você tem que procurar algo que te faça bem. Claro. E a Umbanda, meu filho? Assim, eu deixo de trabalhar aqui? É. No Umbanda? Porque eu podia ter trabalhado lá com outras, né? É, claro. Não, mas por que eu escolhi aqui? Pela minha afinidade que eu tenho com o Tabai. Por ela poder acolher esses espíritos como nós, os índios, né? Que nós fala desse jeito e ninguém faz brigador com nós. É. Né? Sim. Que eu posso ser o que eu sou aqui, podido ajudar. E também, meu filho, pela simplicidade, né? Que Xuxê veio aqui para resolver. Mas o que você quer saber daqui? Você quer saber daqui, vai lá consultar o oráculo, né, meu filho? É, tem o oráculo para isso, né? Búzios. Tem, meu filho. Estão à disposição do homem para isso. Sim. Mas eu não estou nessa disposição, eu estou aqui para trabalhar a saúde do filho. Para trabalhar. Para trabalhar. E quando o senhor chega, nem fala, não precisa tocar tabaco nem nada e eu já vou trabalhar logo. É assim mesmo? É assim mesmo. Meus filhos já sabem como eu sou. Por quê? Meu filho, acho bonito quem gosta, né? Como eu falei, o som tem uma vibração importante, meu filho. Sim. Isso ajuda a concentrar. Mas assim, o cavalo já está acostumado com eu, sabe do jeito que eu gosto. Simples, meu filho. Pé no chão, meu esteira, meu toco para fazer conversador, meu pito. Não tem pito? Cravo. Não tem cravo? O água. E assim por diante, meu filho. Esse cravo serve pra quê? Esse aqui? Esse cravo? Olha, o pai sempre gostou de fazer mastigador, né? Então eu vou fazendo mastigador e conversando com meu filho. Mas assim, vai ajudar o meu cavalo, na verdade, né? Tem um propósito, cara. Tem, vai ajudar o meu cavalo. Esse cavalo meu não vai ficar com os dentes amarelos, ó. Ah, é isso então. Porque diz assim, o meu caboclo fumou... Ele nunca vai deixar meu dente ficar amarelo. Não, e não deixa mesmo, filho. Não tem que deixar. Uhum. Cada um usa um elemento. Se eu venho e uso o pito, eu tenho que levar o pito embora, filho. É. Se eu venho e uso a marafa, eu tenho que vir e levar a marafa embora. O que o senhor quer dizer com levar embora? Deixa, o não efeito. Deixar o efeito, isso, filho. Deixa, tanto é que deixa assim, cavalo não faz pitador, né? Uhum. O cavalo não pita, quem pita sou eu. Mas se o senhor não colocar o cravo na boca e ela ficar fumando aí por uns 30 anos, o dente vai amarelar. Deixa, mas já era que fumou, não é culpa meu, filho. Não, mãe. Eu falo fumar durante o trabalho. Ah, não, filho, não. Se sou eu venho e levo. Ah, levo. Se sou eu, venho e levo, filho. Se ela fazer por ela mesmo, filho. Interessa. Deixa, aí vai perder os dentes mesmo e faz mal essa porcaria de xuxi. É? Deixa, usa aqui, elemento do fumo, que é agregado a... O pache, agregado a maraca, agregado a vela, Entende, filho? Agregado aos outros elementos, ele vai fazer um trabalho de cura. Você já viu um xamã trabalhar, filho? Não, senhor. Então, nós, quando o fio está com muita dor no corpo, nós concentra toda a fumaça. Falo por eu, filho. Hoje, explicava a Xuxi. A Xuxi vem de nós. Jogo, filho. Só no ponto que está doendo do meu filho. Então, se ele está com dor aqui, eu venho, junto minha mão. E vou assoprando nele, filho. Certo. Desbloqueando o que está fazendo a energia não correr aqui. Uhum. Então, o xamã usa a força do fumo, né? A força do fumo para fazer curador, não para fazer pitador. Uhum. Deixa pitar, limpar. Deixa aqui a função, deixa fazer limpador. Sim. Não é pra se divertir, né? Não, deixa, tem um fundamento, deixa, né? E deixa assim, quando nos trabalhos de cura eu uso o fumo sim, filho. É. Porque o fumo tem um elemento, né? Claro. Muito importante de cura, né? Ajuda a desbloquear as energias aqui. Claro. Se eu fizer um emplasto de fumo do que tá aqui dentro, meu filho, e botar numa ferida que tá aberta, vai achar o curuminho, vai até chorar de dor. Sabe por quê? Porque faz assim, ó. Puxa para ele. Uhum. Entende? Então, esse aqui, no astral, faz a mesma coisa. Puxa para fora. Então, nós joga em cima e puxa. Nossa. Para mim, esse já tem muito mais. Papai, a gente tá começando a chegar nos 20 minutos final. Eu queria saber um pouco dos elementos ali que o senhor usa, que o senhor falasse um pouco da função de cada um. Mas antes, já teve gente que mediu a aura minha. Para que serve esse medir a aura? Para saber onde está a sua defesa, meu filho. Defesa? Defesa, a aura é uma defesa. Mas você sabe que você tem 7 corpos já atrás, não sabe? Aham. Uhum. Então, esse composto é a aura. Sim. É a sua defesa. Então, é bom você saber onde ela está. Porque se de repente um elemento entrar e chegar até Xunxê, olha o que ele te agrediu, meu filho. Ixi. Olha só. Imagina, né? Então, um fio tem uma aura, assim mais ou menos, né? É. Não sei como vocês chamam aqui. De um metro. Mais ou menos assim. Essa é uma aura boa de defesa. É uma aura normal. É uma aura normal. Essa aura de Xunxê, né? Dentro do trabalho que nós fazemos aqui, se algo entrou nela, meu filho, né? Deixa assim, Xunxê deu uma permissão de uma coisa ruim entrar em Xunxê, ela vem te abrindo. Então ela vai fazendo diminuir. Uhum. Quando o Xunxê volta a ficar bem com o Xunxê, você começa a expandir isso de novo. Então assim, tem algumas coisas que ajudam o filho, né? Ajuda. Deixa, ó, a chave. Deixa a chama aqui, minha filha. Como chama essa? Fala a palavra cheta, né? Que é a aurímetro. Auréola? Aurímetro. Ah, tá bom, ok. E aí, vamos fazer assim um exercício, pai, pra gente ver o senhor medindo a aura. Como que mede pra ver até onde vai a minha aura? Vamos ver se dá. Como é que faz pra saber? Deixa a porcaria aí, que Xuxa tá na mão, ela influencia. É? É. Porque ela com a elétrica? É. Deixa. Mas, ó. Segura aqui, então, papai, pra eu ver. Só filma ali, pai. Vou ficar aqui. Você tá aí, né, filho? É. Vou achar daqui, ó. Primeiro você tem que achar o ponto dele, então ele tem que ficar assim, ó, quieto. Tá, eu vou medir. Tem que ficar quieto. Como é que eu vou captar a sua energia? Ó, eu já tô captando, você tá vendo? Ele tá mexendo. Ele tá mexendo. Eu vou até mexer. Tem que ter sensibilidade pra mexer. Ó, já chega aqui, filho, ó. Ah. Ele já, ó, se eu começar aí, ó, ele vai indo pra tarde, ó. Tá vendo, filho? Percebeu? Tá falando que você tem que ir mais pra trás. Deixa, tá, filho. Tá já dando que tá aqui a sua aura, ó. Tá falando que você tem que ir mais pra frente. Deixa, se eu for mais pra frente, ele vai vir, ó. Também ele vai pegando pra tarde, ó. Entende? Tá, agora que entendi. O que que acontece? Eu não posso ir assim, ó, filho. É. Eu furo. Ele tem uma sensibilidade, é por aqui, ó. Então, assim, ele vai... Quando ele chega na aura que nós tá... Por exemplo, eu pego uma aura de um fio que tá, assim, com uma doença. Obrigado. Essas doenças ruins de Xuxê, sabe, filho? Sim. Essa, como chama? Câncer. Câncer. Né? Deixa, vai encostar aqui, filho. Que isso? Vai, porque assim, essa doença Curou. Degenerativa. Essa é uma doença do sentimento. Ixi. Então, Então assim, ó, ele vai furar. Então eu já nem uso, porque eu achei que ele vai baixar direto, filho. Mas primeiro você tem que centrar ele aqui, ó. E ele vai bater. Você vai usando, ó. Ó. Entendi. Mas assim, o senhor não tem medo de ser criticado, dizer onde já se viu o caboclo usando essa tecnologia? Isso não é tecnologia, meu filho. Isso é ciência. Ciência. Deixa, se quiser criticar, critica, meu filho. Quantos fios eu já ajudei e quantos fios eu não ajudei? Claro. Deixa, eu tenho um aqui, meu filho, que eu curei. Ah. Ele teve um, deixa, AVC, que vocês chamam, né? Assim, né? Ah. O doutor falou que ele nunca mais ia levantar, nunca mais ia andar. Oh, meu pai. Meu filho anda, meu filho tá bom, inclusive. Meu filho vive a vida normal, só perdeu os movimentos da mão. Ah. Que nós continuamos tabuleando ainda. Mas ele anda e ele fala normal, filho. Fala normal. Normal. E teve assim, o doutor falou aqui, ó. Ih, ó, vai embora. Eu falei, ih, não, minha filha, não vai embora não. Vamos tratar ele que ainda tem tempo. E esse tempo que ele fica dá pra tratar com saúde, entendeu, filho? Sim. É uma opção sua. Ou você se apega à sua dor e aceita ela, né? Ou você vai trabalhar a sua dor. Só que você trabalhar a sua dor, você tem que desbloquear seu sentimento, meu filho. Tem? Tem. Mas e se eu quiser vir aqui falar ao caboclo? Só trata a minha dor, só deixa o meu sentimento quietinho. Nós trata, meu filho, mas daqui a pouco volta de novo. Como é que o senhor falou? Nós trata. Ah. Daqui a pouco volta de novo, meu filho. Volta? Volta. Mas aí eu posso falar que o caboclo que tá tô errado. A pessoa fala, né? Fala, filho, fala. Tem sempre um que fala. Mas aí o senhor fala, não entendeu nada. Continua com as mesmas sujeiras, meu filho. Que nem assim, às vezes nós vai fazer banho de pipoca, né, meu filho? É. Meu filho, não podido comer pipoca. Ah. Nós vai usar a aura da pipoca. Então, não podido comer a pipoca. É. Não podido também se alimentar de carne. Ah. E a carne, você sabe, filho, porque ela vem do animal, ela tem a digestão mais ruim, né? É, então, a gente pede pro filho não, pra ele ficar mais leve. O filho, no dia seguinte, vai e come. Os dois ainda. Os dois ainda. Não vai fazer efeito. Não vai. Tem que assim, tem que ter um ritual certo para poder ter o efeito que você quer. Claro. Já pediram para o caboclo dar prova? O que o senhor acha desse povo antigo que pedia para dar prova que está incorporado? Tinha a sua função, né, seu caboclo? Não, é assim, filho. Ele continua tendo uma função. É. Só que nós não precisamos provar nada para ninguém, né, meu filho? Né? Quem quer ver é os humanos, né? É. Os filhos. Isso, as provas que tinha antes, né, meu cavalo, inclusive, passou por muita dessas, é mais para satisfazer o ego, entende, filho? Do dirigente lá. E até do próprio cavalo também, meu filho. Oh, meu pai. Às vezes acontece, às vezes o cavalo gosta de sofrer, né, não sei, né, meu filho? Mas às vezes acontece. Eu não dou prova pro meu filho, que a maior prova que ele me dá, filho, é ele vindo aqui. É. Essa é a prova maior que ele está me dando, é a boa vontade dele estar aqui. Uhum. Para mim, hoje, o que vale isso? Ah, os filhos da sua casa, o senhor fala. Deixa, né? Nos outros terreiros, não podia falar, cada um tem a sua regra, né? É. Mas pelo que nós conversamos lá em cima, isso está bem diminuído, né, filho? Graças a Deus. O senhor estabelece uma diferença clara entre estar incorporado e não estar? É irradiação, né, meu filho? É. Entendi. Quando não está, ele está irradiado. Já está irradiado. Quando está incorporado, meu filho, já não tem que fazer inventador de história, né? Não, não tem que fazer inventador de história, filho. Já acho importante se você baixa o caboclo, vamos deixar o caboclo trabalhar. O caboclo tem que falar por ele, filho, não pelo cavalo. É, se o cavalo baixar na frente, meu filho, não é incorporação. Aí sim é só irradiação. Aí é só irradiação. Então, para a gente saber que está incorporado, existe uma certa química, vocês movem o braço da gente, alguma coisa acontece. Isso é verdade. Né? Nós manipulamos a chuchês. É. O que acontece? Nós usamos a consciência de chuchês, eu não entro no corpo, né? Não. Eu estou usando a consciência aqui do cavalo. Certo. Entende? Então eu desligo a consciência dela e ligo aqui o cavalo com eu. Deixa eu acho por aqui, ó, meu filho. Rumeiro, ó. O que tem aí? Chakra. Ah. Você coloca a mão assim, você conecta com a consciência mediúnica do filho. Entendi. Daí, a mão levanta, o filho nem sabe por quê. Mas ela levantou sozinha. Se tentar impedir, não tem. Fica o um negócio de... Deixa, se tentar impedir, leva tombo. Como assim? Deixa, eu quero pôr o pé pra frente, que eu quero fazer um ganchador. É. Né? Se o fio pôr o pé pra trás, eu pôr o pé pra frente, leva tombo o fio. Né? Tá, entendi. Os fios é muito teimoso. É? Muito teimoso os fios. Deixa, senhores das crendices mesmo, viu? O senhor se diverte com isso. Ixi, divido, filho. Divido, sim. Eu sou bavo, mas eu também, né? Faço o meu esquijador, né, filha? É, seu cabo. E que lição, assim, o senhor já deu em filho, assim, pra corrigir ele, não por maldade, daí às vezes até pensa que é uma maldade? Eu achei achar que é maldade, eu acho que achei maldade, mas eu dei uma chura no meu filho que falou mentira. Que isso, surra? Chura, filho. Deixa, fiz ele cair do duas rodas dele. Tiralou todinho. Cair? Deixa. Falei assim, meu filho, não faz achar compador. Diz que mamãe encheu não querido. Aí o filho falou, não comprei nada. Ainda falou que eu que falei mentira. E... Ah, é? Então peraí que o xuxê vai ver o que vai acontecer com o xuxê. E aí o senhor desincorporou. Daí um dia, sem ele esperar... Deixa, derrubou de duas rodas, todo mundo soube que ele tinha duas rodas. Derrubou? Como assim derrubou? Deixa, derrubou, caiu lá de duas rodas. Ah, da moto. Deixa, entende, filho? Entendi, ele caiu. Falou que não, não fiz compador disso. O pai viu o xuxê com paixão em begonca. Não, não fiz compador. Xuxê com poxim, meu filho. Mamãe encheu, tá baba com o xuxê. Mas eu não fiz compador. Deixa, eu falei, eu não tô fazendo inventador de história. É, ué. O filho foi lá. Deixa, caiu. E a mamãe descobriu o ponto. Viu? Eu não falei que eu tava certo? É. Mas não é pra provar que eu tava certo. É, filho. Pra quê? É porque eu sabia que se ele continuasse com aquela porcaria, ele ia sofrer acidente, entendeu, filho? Ah. Por isso que nós não tava querendo, tá. Aí que eu falo pra Xuxê que de vez em quando nós joia lá na frente. É. Mas só quando lá em cima deixa nós falar. Como a pessoa sabe que o caminho dela é na Umbanda e não em outra religião? Ah, filho. Ó. Tem que sentir aqui, né? É? Tem que sentir no peito. Tem que se arrepiar no grito do caboclo, na rijada de Exu, né, meu filho? É. Deixa sentir o toque ali do atabaque arrepiar, né? É. Deixa, tem que ter amor por isso aqui, meu filho. Sim. Tem que ter amor. Pra estar na Umbanda, meu filho, tem que gostar disso aqui. Tem que gostar? Tem que gostar e gostar muito, meu filho. O que deve ser feito no caso da pessoa que gosta muito, mas os familiares não gostam nem um pouco? Olha, filho, a pessoa, primeiro, por que que os filhos não gostam? Se não gosta é porque sempre escuta falar coisa errada, não é? Não conhece. Preconceito, meu filho. Ixi. Não conhecimento. É. Se Xuxê entra pra Umbanda, né? Olha só, minha filha. Se Xuxê entra pra Umbanda e vamos dizer que o mamãe encheu não quer, é. Como é que você vai melhorar? Ah, vou ser um bandista, vou riscar um ponto pra minha mãe, vou queimar ela? Que isso? Não, né, meu filho? Não. Mostre as suas atitudes que Xuxê melhorou como pessoa. E muitas vezes nem se você melhorando como pessoa, o outro vai aceitar, meu filho. Uhum. Outras vezes não vai aceitar. Mas é Xuxê que tem que impor sua condição para o mundo. Uhum. Você não precisa brigar, que nós não queremos brigador. O senhor não quer? Não. Quer que a gente batalhe pelo que a gente ama? Não, filho, num sentido assim. Sim. É só Xuxê fazer o que é certo. Ter paciência. O outro, meu filho, não sabe o que você sabe já. O outro não tem a mesma condição mental que você tem. Entende? Claro. Devagarinho, filho, nós vai entrando por este mundo. Pede nós ajuda. Vai tocando, entende? E de repente, meu filho, uma hora ele precisa, ele vai... Ah, vou lembrar da minha filha que tá baiando no terreiro. Leva eu lá. Quantas vezes isso já não aconteceu, meu filho? Muitas e muitas vezes aqui. Foi o caso do seu aparelho. É, meu aparelho. O cavalo meu aqui, acompanhou muito pra fazer o que ela quer. Ou seja, o senhor tá dizendo, se tá no coração... Vai pra luta, mas tem várias formas de lutar e uma delas é a persistência. Com certeza, a persistência. Ah. Mostrar o caminho certo, meu filho. Você vai brigar? Por que você vai brigar? Por que você vai impor algo pra alguém que aquele alguém não tá pronto pra aceitar, meu filho? Ixi. Se vocês estão neste caminho, eu sempre falo que vocês foram escolhidos a dedo. Oh, Orixá teve uma missão pra Xuxê. Orixá foi lá, ó, vem cá, meu filho. Ó. Ele tocou o seu coração. Se o filho realmente tá pronto pra sentir essa força, olha lá a diferença. O filho vem, entende? Ele vem por ele mesmo, ninguém precisa pôr. Agora quando o Xê impõe, meu filho, isso é só porcaria. Nossa. Eu falo isso para os meus filhos, nós não temos que impor nada. Nós queremos mostrar um caminho. Ó. Tem este caminho, este caminho, este caminho. Todos eles levam a Deus. Ah, mas eu quero buscar Deus. Eu não quero viver com isso. Tá, meu filho, então procure algo que faça bem para Xuxê. Mas se Xuxê está aqui dentro, se Xuxê aceitou essa missão, você tem que gostar do que você faz, meu filho. Olha. Você não vai, filho, não adianta você atender, né, os fios bons. Não. Não vai atender fio bom, pão, né? Vem cá, meu filho. Né, tá trabalhando, a vida tá indo, né? Conseguiu o tabuco, tá lá com perna de caixa. Mas e aquele fio que não tem nada? Ixi. Aquele fio que não tem nada é que é o mais difícil, filho. É, então. E muita gente, ele só vem aqui atrás do quê? De uma palavra de conforto. Muita gente é isso, meu filho. Muita gente é. Aí você vai falar pra ele, ó, você tá cheio de coisa ruim, já assusta, meu filho. E mesmo que tenha, muitas vezes nós trabalha primeiro, filho. Uhum. Trabalha primeiro. Tira da cabeça dos filhos que o mal do mundo é a macumba. É, né? Tira da cabeça dos filhos, meu filho. Ó, tem, tá bom, então vamos tirar, vamos cotar. Ah. Tá? Vai tomar uns banhos, faz suas rezas, pronto, cotou isso. Se o filho ficar preso nesse chico, nunca vai melhorar, meu filho. É, meu pai. Não é? Sim. Então tem que, ó, filho, existe, existe. Existe a demanda, existe a coisa ruim, existe isso. Mas você não precisa fazer parte dela. Se te mandaram alguma coisa que não foi sua, você tem seu protetor. Todo mundo tem o seu protetor aqui na Terra. Fala. Ele se chama anjo de guarda, meu filho. Uhum. Todo mundo tem. Oh, Santo Amor, graças a Deus. Então, o que o senhor acha que a linha do caboclo, não do caboclo, dos caboclos em geral, quer passar para as pessoas em termos de postura e atitude de vida? Olha, postura, né? Tá aí uma coisa que é difícil corrigir nos filhos, né? Porque cada um tem uma, né? Uhum. A única coisa que nós pede, meu filho, principalmente dentro da Umbanda, se você assumiu esse compromisso, dê o seu melhor. Uhum. Dê o seu melhor. Uhum. Tente, assim, fazer o que gostariam que fizessem para Xuxê. Sim. Claro. Acho que se pelo menos um pouquinho se trabalhar essa, o mundo fica muito melhor. Fica. Não adianta eu falar, ó, eu sou melhor que o caboclo Penaju, eu sou melhor que o Chutão das Matas. Eu não sou melhor que ninguém, filho. Nós tudo é igual. É. Só que os cavalos, muitas vezes, faz a diferença para nós. Ah. Porque um cavalo com conhecimento abre a cabeça, né? E nós pode usar tudo que está aqui dentro. Pode? Pode, meu filho. Nós usa a cabeça do cavalo. Uhum. Né? É assim, quanto melhor o médium tiver em sintonia com a luz e perceber que a luz é uma verdade, que a luz é um caminho, que a luz é um conhecimento, né? Uhum. Mais o médium vai estar disposto ao quê, filho? A cooperar. O médium vem aqui cooperar. Sim. Com nós. É. E nós precisamos de xuxês. Então eu preciso cuidar de quem? Minha caridade começa onde, meu filho? Começa com o meu próprio cavalo. Uhum. Aí o cavalo vai estender essa caridade para onde? Para o canjoá dele, para a casa dele, para a família dele. Porque nós sempre falamos, caridade começa em casa, meu filho. Não adianta você vir para o terreiro, encher melhor para nós, encher uma porcaria como perna de calça. Não pode. Não então, pode? Não, filho, você tem que ser bom aqui. Cuidar mais do terreiro do que da sua casa não está certo? Tem que ter um equilíbrio. Uhum. O seu caja, meu filho, o seu canjoá, os seus família são os seus maior karma. Não é, filho? Tem que os cuidar. Laços de sangue são os maior karma de Xuxê. Uhum. Vim pro terreiro é muito importante para Xuxê, para essa comunidade que é colocada. Né, filho? Agora, não pode ser também exagero, né? Tá não certo. Pode ser exagero. Tudo que é exagero não faz bem. Tá certo. Tudo que é exagero não faz bem. Não, filho. Um filho que vem todo dia no terreiro, todo dia no terreiro. Todo dia ele quer bater, assim, faz jogar proja pro alto, fazer conversador, né? Ele vai esquecer da vida dele, filho. Filho, vocês nasceram, é pra vocês crescer, ter a vida de vocês e morrer. É, ué. O caminho espiritual acompanha o material e o material acompanha o espiritual, meu filho. Graças a Deus, seu caboclo. O senhor quer falar pra gente um pouco rápido das coisas que o senhor tem aí? Fala, que o senhor filho. Trabalha? Que o tabuco, ó. É. O tabuco com a magia das pedras. Das pedras. Isso. Eu trabalho com essa pomada aqui, filho. Né? Só aqui que o senhor fala que tem uma pedra, que é a pedra do sol, pedra da estrela. Que pedra que é essa aqui? Esse aqui é pedra do chão, meu filho. É pedra do chão, pedra que tem que andar assim pendurada com ela. É? Essa ela faz bem, muito bem. Porque assim, ela por caminho da matéria faz um cheste sucesso, né? É? Essa faz proteção, né, meu filho? Ela faz brilhador, ó. Nossa. Deixa a pedra de Oxum. Que... Né? Então assim, cada pedra tem uma função. Tem tanta pedra aqui, meu filho, que eu já nem sei mais. O senhor que pediu, né? Essa. Não, eu ganhei mesmo, filho. Você foi ganhando? Eu fui ganhando, meu filho. Né? Mas acho... ganhando assim, entre aspas. O senhor vai colocando na intuição das pessoas. Essa não. Tem umas pedras que eu trabalho, né, filho? É. Aqui eu trabalho mais com ametista, né? Pra fazer limpador. Essa pedra de rio. Essa pedra grande aqui, ó. Ela chama hematita, né? Ela serve pra limpar o ambiente, né? Então a pedra que eu mais trabalho é essa aqui, filho, ó. Essa chama quartzo roja. Mas é branco. Essa, mas ela não é branco não, filho. Ela é roja mesmo, é que a gente... Eu trabalho essa porque eu trabalho mais nos sentimentos, né? Uhum. Aí o pai tem um pêndulo aqui, filho, ó. Ah. Pra medir a energia do fio. Funciona também. Funciona, filho. Isso aqui ajuda onde está. Essa coisa esotérica, a gente não dá muito crédito, mas funciona. Esse é como você chamou, porcaria? Esotérico. Esse é pra mim, isso é um cristal. Esse você diz esotérico, essa daqui? É. Então, filho, sou mago, então. É, ué. Ó. Eu uso esse aqui. Que isso? Esse aqui é um bastão de cromoterapia, meu filho. Bastão de cromoterapia? Esse, bastão de o cromoterapia. O caboclo sabe usar isso? Sei, filho. Eu aprendo, é, meu filho? É, ué. Né? Nós então, pode aprender, agora o caboclo não pode. É, por quê? É, mas... Deixa, nunca vi caboclo burro, meu filho. Ó. Uso uma cor. Uma cor. Deixa. Azul. É. Vou trabalhar assim, ó, sempre sentido horário, ó, filho. É. E trabalhar energeticamente o chakra do meu aonde filho. Aonde precisa a liberação. Aonde precisa. Se o filho, de repente, tá com muita dor, ele chega aqui, filho, às vezes acontece. Foi no doutor, o doutor não conseguiu tirar a dor. Eu boto aqui, ó, a cor azul. Essa coisa na ponta é um cristal? É um cristal, meu filho. Ah, projeta ali, então. Deixa. Então, vai lá, você tava falando, coloca. Coloco, começo a fazer devagar, né, tem um tempo. Boto aqui uma pedra verde junto para puxar a dor do meu filho. Olha, tem e que aí, saber, né? Não é qualquer saber. Um. Não, filho. Dá para usar tudo, filho. Você falou palavra esotérica aí, então a Umbanda também é isso. Então, e aí? Né? Como é que faz? É, acabou com o esotérico. É, que seja. Se essa é a palavra para você definir eu, para mim eu sou o pai, ponto e acabou, meu filho. Diz que o senhor sabe até reiki. Sei, filho. Por que você pensou? Tem outro nome na sua cabeça? Alinhamento energético. Deixa, e fala com os meus filhos. Filho, vai trabalhar, vê a técnica que você acha melhor. Né? Nós, eu vou juntar, meu filho, meu conhecimento com o conhecimento do cavalo. Ah lá. Eu dou atendimento. Pronto. Deixa, o cavalo, se ele for lá procurar o reiki, né, e for um caminho bom, eu vou usar o reiki. Vai? Vou. Mas daí o povo vai pensar, bom... Se o médium sabe tudo que o caboclo está fazendo, óbvio que o médium está se fingindo. É julgamento, é julgamento desnecessário, né? Não, filho. Eles que, então eles que acham, não sou eu. É. Eu sei, meu cavalo sabe. Que é o que basta. Para mim é o que basta. Sure. O que o meu filho fala lá fora, filho, eu não tenho nada a ver com isso. O resultado é que vai falar. Né? Se Cristo foi que foi, não agradou, meu filho, quem é o caboclo girassol para agradar? Ô, seu caboclo. E o senhor, a gente estava falando de aura antes. É verdade que a aura de Jesus era realmente grande? Muito grande, filho. Muito grande. Eu não tinha assim as distâncias dos chuchês, né? É. Mas era muito grande. Tinha assim como todo, que, todo espírito, né? Que trabalha com a defesa energética, ele consegue projetar a aura dele para longe. Sim. Que é onde se capita. Às vezes, meu filho, eu tô aqui tabucando, né? Eu sou chamado lá no cristal, na Cruz Vermelha de Xuxês. Ah, que paga o fio para chamar, né? Aí, eu tô aqui tabucando. Eu estendo lá. A sua aura? Estendo. Oh, meu pai. Estendo. É onde eu vou lá. E eu posso estar aqui, ó, incorporado. Porque quando nós estamos incorporados, meu filho, nós baixamos a nossa energia, né? Uhum. Então, o máximo que eu posso falar, ó, filho, eu tô sendo chamado, eu já volto. Isso é difícil acontecer, mas já acontece. Acontece. A maioria, assim, às vezes, eu estou lá em cima mesmo, tá? Lá em cima, o senhor fala assim, às vezes a pessoa está assistindo, vai pensar que o senhor está lá no forro, em cima da casa. Mas assim, o senhor quer dizer na Aruanda? Na Aruanda, filho. E o que, que o senhor faz tanto lá, assim? Ah, filho, lá eu rezo bastante. Reza? Rezo, meu filho, medito. Que isso? Busco os pretos velhos, que pai. Rezar assim é pros pretos velhos, não é? E quem diz que o caboclo não reza, meu filho? É, porque a gente pensa em caboclo, pensa assim, ele... Aí para o pensamento, porque não faz ideia, né? Então, mas não, tá errado, meu filho. É. Nós temos nossos rituais, nós cultuava nossos deuses, né, meu filho? É. Pan, né? Yara. Né, meu filho? Nós tínhamos nossas formas. Nós não dá nome, né? É. Então, cultua estrela, cultua o planeta, cultua a terra. Então, é a forma de eu me conectar com essa energia. Entendi. E outra, filho, eu não vivi só essa vida, né, filho? É. Eu já fui muito mais. Já foi? Fui, meu filho. Teve vida que o senhor foi outras coisas. Que além de que acabou. Como Xuxi assim, meu filho. É. Já fui andante assim que nem Xuxi, mas antes de ser caboclo, já trabalhei lá nas formas do Egito. Andante? É. Como é que é o andante? Deixa assim, andar para cá, sabe, filho? Viagem. Tem lugar para ir, é assim. Sim. Deixa caminhador, lá na época assim do Egito. Graças a Deus. Você acabou, passa aí então. Tem alguma pergunta que eu não fiz? Alguma coisa que o senhor queria trazer de conhecimento para as pessoas hoje, que talvez eu não tenha perguntado? Olha, filho, o conhecimento é vasto. Você tem uma infinidade de informações pelo mundo e você pode usar tudo isso. Sim. É só você saber fazer o misturador e não fazer inventador. Tem uma diferença, né, filho? É. Não vamos fazer inventador. Se eu for aplicar o reiki, por exemplo, né? Que a maioria dos caboclos, quando tá tabucando aqui, faz a limpeza e alinha energeticamente. Você vai limpar o fio, tá bom. Você limpou ele vai sair lá fora, ele pode pegar as mesmas coisas que ele trouxe. Tá solto. Então, como é que eu faço? Eu vou alinhar ele energeticamente, eu vou estender ele, eu vou passar os raios nele, vou fazer assim, botar aqui no chakra coronário dele, ó, estender minha mão, abrir, deixar este fluido vir, uhum, né? E vou fazer a minha doação de energia para ele. Então, assim, vocês chamam de reiki? Chama de reiki. Chama de alinhamento energético? Chama de alinhamento energético. Chega, invenção do caboclo? Chama, que seja, né? Mas o que eu tô querendo dizer, meu filho, que para vocês poder trabalhar melhor, né? Para nós, até nós virem poder trabalhar melhor, né? Vai unir o meu conhecimento com o conhecimento do meu cavalo, né? Certo. E assim, nós dois vamos desempenhar um bom atendimento. Então, não estou dizendo que os filhos, recebe um caboclo, tem que ser caboclo. Então, se a casa é assim, a casa seja assim. Mas no caso deste canjo aqui, nós temos uma vasta, né? Como vocês chamam assim, uma vasta... Diversidade. Deixa, palavra boa. Deixa a diversidade de poder ajudar meu filho. Uhum. Sabe, meu filho, mas sou um bandista que me procura. Não é, né? Não. Eu atendo mexiânico, fio mexiânico que aplica jorei. Já ouviu falar disso? Já. Então, atendo eixo. Atendo, às vezes, um fio que é budista. É. Atendo os católicos, meu filho. É evangélico não, né? Ah, tem sim. Tem, que vem sim. Tá, não, faz muito tempo eu fiz atendedor. Graças. E assim, não faço distinção de credo, de racha, nada. Se veio até mim, meu filho, e eu puder contribuir, é o que eu vou fazer, filho. Pra ajudar. Pra ajudar. Deixa meu intuito. Tá certo, seu caboclo. Passa uma mensagem final, então, para os filhos que acompanharam o nosso diálogo aqui até agora e aprenderam com o caboclo. Olha, meu filho, eu tenho pouca coisa para ensinar, viu? Mas o que eu gostaria que todos os filhos que estão ouvindo, né, vocês, achem que eles tivessem a consciência de que existe um mundo muito maior. Não existe um mundo tão pequenininho assim, não. Um mundo muito maior, com muita coisa boa a oferecer. Se você for praticar a natureza, né? Pratique a natureza, mas sempre lembrando da sua consciência. Uhum. Né? A naturalidade da... e simplificar as coisas, meu filho. É. Precisa, assim, ter. Não adianta ter um monte de coisa e não botar isso nada em prática. Né? Se sabe, estende isso para o próximo, ajuda o próximo, não tenha medo de ajudar o próximo. Seja xuxês. Xuxês tem que ser xuxês. Uhum. Enquanto não, assim, não puder ajudar, né, que nem um filho que está começando agora na Umbanda, que não pode atender, tenha paciência, vai aprendendo com os mais velhos, né, vai observando, vai camboneando, vai aproveitando este tempo, né, que o Jorixá está dando para as Xunxês começar. Não passe, não pule etapa. Não pular etapa. Não, não pula, filho. Mas chega mais rápido. Pra que, meu filho, chegar mais rápido? Você vai aonde? Tá com pecha de quê? Ah, se eu morrer amanhã. Ué, meu filho, se eu morrer, acabou a missão, ponto. É. Acabou, pra quê? Agora não, agora a Xunxê tem eixa, é pra ser cambono? Seja cambono, meu filho. É. Seja cambono, aprenda a ser cambono. Né? Aprenda com os manos mais velhos, os caboclos mais velhos, né? Vai observando, vai vendo o que pode fazer. Sempre sendo útil, meu filho. O filho tem que ser útil. Não é útil? E que mensagem o senhor dá para as pessoas assim que vieram com missão de abrir casa? Meus filhos, tenham muita paciência. Tenham muita? Paciência. Eita. Ó, paciência e boa vontade de filho. Por quê? Por que que eu digo dar boa vontade? Filho, esse cavalo meu tem até uma areja muito bonita, né? Que fala assim, se vier a mim, gostaria muito que viesse a mim espíritos bons e espíritos com luz. É. Mas se é dada a minha missão de trabalhar com os espíritos malfagejos e doentes, Senhor, sustenta a minha alma para que eu possa desempenhar este trabalho e valorizar os meus sentimentos e ajudando o próximo. É uma areja assim que o cavalo faz. As paravas não são muito. Mas, meus filhos, tem que ter paciência com quem não sabe de nada, filho. Essa é a missão. Quem sabe de tudo tá bom, né? Graças a Deus, seu caboclo. Muito obrigado. E, assim, eu agradeço em nome de todos que estão ouvindo aí o tempo que o senhor disponibilizou para que nós pudéssemos aprender. Deixa, aí eu faço assim, meu filho. Toda vez que eu vou embora, despeço dessa casa. Certo. Que a grande estrela que habita o céu, que ilumina todos os lugares, ilumina o canjoá de cada um dos Xunxês, ilumina o ori de cada um, deixa que se projete a lei do bem e do bom, do discernimento e da força de cada um, que desperte em cada um do chão a grande luz central, o grande sol que ilumine a todos. Que Oxalá, com a sua simplicidade, com a força, abençoe a todos os filhos, abençoe os jurídicos, Xunxês, abençoe este canjoá, abençoe a Xunxê, meu filho, por esta missão que foi lhe dada, viu? Xunxê tem sempre sabedoria para lidar com isso. E essa humildade que Xunxê tem de espírito. Oh, meu pai, por isso que o sol sempre se estende a Xunxê, viu? Acabou com o girassol, faz agradecedor. Deixa. Mas agradecedor também a grande mamãe e Iemanjá por poder renovar a fé de Xunxês. Luz para todos os Xunxês, filho, viu? Graças a Deus. Fica com Deus. Amém. Chegue com nós. Xunxês, não me deram água, Xunxês, com carinho. Com Deus, viu? Tá, obrigado. Graças a Deus. Voltei. Como é que foi a experiência? Ah, trabalhar com o pai de Gasol é sempre bom. É? É. Ajuda bastante a... Faz tempo que a senhora trabalha com ele? Fazem 12 anos já. É? E como que é a sua mediunidade com o caboclo? É consciente, semiconsciente ou inconsciente? Olha, eu não lembro. Eu sou inconsciente. Apaga não, total. Apago total. Foi assim desde o começo? Desde o começo. Tem a ver com a senhora ser descendente de família que já praticava Ou não? Não, não tem ninguém que praticar. Não tem? Não, sou a primeira da minha família de Tanumbanda. Nossa. Não tem. Então não tem regra isso. De ter mediunidade inconsciente. Então, eu tento sempre trabalhar a minha inconsciência. Eu pedi isso para eles logo quando comecei a trabalhar. Ah, para que fosse assim. Para que fosse assim. Então, pediu. É, eu pedi que assim... É duro. Consciente não dá. Eu não aprendo com os meus guias porque eu não os vejo trabalhar. É, daí a parte ruim, né? Essa é assim. A parte ruim. Eu acho que faltou muito isso. Eu não tive oportunidade de cambonear, né? Não tive oportunidade de servir a casa como cambona. Entrei no terreiro e já comecei a trabalhar. Não tive essa oportunidade. E mesmo não tendo contato com esse mundo, minha família ultra, super, mega católica na época, nunca ia aceitar isso. Certo, claro. Não aceitaram isso de jeito nenhum. E assim, quando eu comecei a trabalhar, eu pedi, eu falei, olha, deve ser horrível escutar a dor das pessoas, né? Ixi. E você não fazer nada. Por favor, tire minha inconsciência, deixa eu ficar assim. É. E desde lá eu tenho ficado inconsciente. Eu não lembro assim de episódios de consciência. Não lembro. Algumas pessoas dizem que fica angustiada porque ela está lá dentro. Fica ouvindo um zumbido só assim, sabe que o corpo está andando, mas não sabe de nada mais. Você é mais ou menos assim? É diferente? Não, como é que é? Eu tenho a sensação que eu estou dormindo. Até sonhar, eu já sonhei. Eu tenho a sensação que eu estou dormindo. Uhum. Não tenho essa... assim... eu tenho até, inclusive, eu tenho um problema. Chega na gira de sexta-feira que eu trabalho 3-4 horas incorporada, eu fico de madrugada olhando pro teto. Porque dormi bastante. Dormi bastante. Nossa. Dizem que essa mediunidade é rara. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Olha, mediunidade rara, assim, inconsciência, né? Eu tenho contato com outras pessoas que são inconscientes. Então, é assim, pela sua experiência não é um negócio tão anormal assim. Não, não é anormal. Por exemplo, eu tenho 3 ou 4 médiums aqui já que trabalham completamente inconsciente. Aqui na sua casa? Aqui na minha casa. Tudo gente que vai falar no diálogo? Era bom, né? Mas eles são bujando. Vamos esperar o que a espiritualidade diz, né? É. O que tiver programado vai acontecer. Vai acontecer. Tem gente muito boa aí que dá pra oferecer coisas aí. Tá certo, então. Então, eu agradeço ter aberto sua casa mais uma vez. Que agradeço a oportunidade. Olhei pro céu, vi uma estrela correr. E nas pedreiras eu vi pedra rolar. Vi meus caboclos dançando na areia, quando a sereia começou a cantarolar. E no seu canto ela sempre dizia que só queria ter asas pra voar, pra ir ao céu buscar estrela que brilha. Paz girassol enfeitar o seu conga, pra ir ao céu buscar estrela que brilha. Paz girassol enfeitar o seu conga. Salve caboclo girassol. E aí o caboclo já chega, já sabendo, ou o senhor olha na aura? Às vezes eu olho na aura. E aí eu pergunto também, filho. Pergunta? Pergunto. Deixa, não tô aqui pra fazer adivinhador, meu filho. Deixa, achei que já adivinho, mas não tô aqui pra fazer adivinhador, não, meu filho. Já aconteceu de pedirem? Ah, já. E meu pai, o que o senhor tem a falar pro meu futuro? Não tenho nada pra falar pra Xuxê, não, meu filho. Deixa, quer o quê? Xuxê veio aqui pra quê? Pra ficar sabendo do futuro? Então, filho, não presta. Vai procurar outra caixa. Porque Xuxê veio aqui pra resolver. Mas o que você quer saber daqui? Você quer saber daqui, vai lá consultar o joráculo, né, meu filho? É. Tem o joráculo no país, né? Búzios. Tem, meu filho. Então à disposição do homem. É. O país. Sim. Mas eu não estou nessa disposição, eu estou aqui para trabalhar a saúde do filho. Para trabalhar. Para trabalhar.